tomei segunda. Status de ver, status de ver, status de ver. É sendo mal que se conhece o inferno. Não queira se riscar do caderno. Não tem pra onde correr se tu tiver errado. Também não tem o que temer se tu andar no certo. Se passou carro preto passar, cê virá passado. Vai perguntar pra Deus como tem passado. Mas se a conta fechar, muito bem, fechado. Amanhã tem mais plantão, homem abençoado. Aos safados de montão, status de ver. Sufocadores de plantão, status de ver. Aos assassinos da nação, status de ver, status de ver, status de ver. Aos atos de biqueira, status de ver. Amigos de sexta, que sou meio segunda. Status de ver, status de ver, status de ver. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Quem pular amarelinha não vai conseguir voltar. É assim quando o muro levanta. Quem não nasceu se adianta. Meio quilo de planta adianta ao seu lado. Tela entrega a sensação do primário. Foi naquela sensação de derrame. Aceitou, não reclame. Leva a boca onde, porra, no pau cê não é homem. Foi seu primo lá. Então, tempo que eu não vejo ele, o que que pega? Pô, pegou as paradas lá com o mano lá, sumiu, qual foi? Sumiu? Sumiu, pô. Aos safados de montão, status de ver. Sufocadores de plantão, status de ver. Aos assassinos da nação, status de ver. Tomei segunda. Status de ver, status de ver, status de ver. É, assumiu. E não responde no WhatsApp? Não responde nem no WhatsApp. Não responde no Facebook? Nem no Facebook, você sabe como é que é, né? Fala pra ele colar pra dar uma satisfação. Status de ver.